Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, 750 kHz, do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina o nosso querido Mestre Jesus até hoje. A doutrina espírita vem trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para levar um pouquinho mais de conhecimentos da doutrina espírita, sobre os aspectos científicos, filosóficos, religiosos, sociais, né? De lazer também. Sempre a gente tem essa proposta aqui para levar esse tipo de papo para vocês. Porque nossas convidadas aqui hoje são a Márcia Goldin e a Paula Camargo, que foram responsáveis ontem, né? Algumas das responsáveis pela peça de teatro que foi feita lá no GEFA, no Grupo Espírita Francisco de Assis, e elas ficaram aqui em São José dos Campos para nós conversarmos hoje sobre arte no Espiritismo, né? Falando mais especificamente mesmo sobre a obra 2000 anos, que foi o tema ontem que foi desenvolvido nessa peça de teatro. Quem nos apoia são as Casas de Espírito Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Ligue para nós aqui para fazer suas perguntas. Os telefones são 3941-9750, 3942-9750. Se preferir também, entre no nosso Facebook, entre no nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai passar a dica para vocês aqui direitinho. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo Costa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos escutando na nossa rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante o dia. E também na nossa rádio online, todas as terças, quintas e sábados, às 8 horas. Então quem perdeu esse programa pode ouvi-lo novamente nas terças, quintas e sábados. E hoje vamos fazer a pergunta para sorteio, né? De dois livros espíritas. A pergunta para sorteio em relação ao tema é: você acha importante, você acredita que é importante a arte na divulgação do espiritismo? Então deixe sua opinião, ligue nesse telefone que o Jorge acabou de falar, que é 12 93941 9750, ou 12 3942 9750, ou pode entrar também pelo nosso WhatsApp. Então, quem quiser participar do grupo do nosso WhatsApp do Vivência Espírita, é só entrar lá, 12 981 11 0474, ou pelo nosso Facebook, que é facebook.com/programa Vivência Espírita. Então, vocês podem entrar, ligar pra gente e responder essa pergunta, que é: se vocês acreditam que é importante a arte na divulgação do Espiritismo. No final, a gente vai sortear dois livros. Vamos iniciar convites. Dois convites para a feijoada de hoje lá no Missionário da Luz. Sim. Certo. E Então vamos, vocês podem entrar também no nosso site, vivenciaespirita.com.br, então que pode ouvir as gravações dos nossos programas, e também convidá-los a adicionar o nosso aplicativo no Android, Vivência Espírita. Vamos iniciar agora então com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros a ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de Teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que Tua Mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de Teu amor e na qualidade de Teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. O tema do dia de hoje é a arte no espiritismo. E nós estamos aqui com a Paula Camargo e com a Márcia Godinho, que são crias, elas disseram que são crias da Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba. Bom dia, Paula Camargo. Bom dia a todos. Nós realmente somos crias da Casa Fabiano de Cristo, mas de coração. A Casa Fabiana de Cristo é uma casa que arrebanhou muitos voluntários e muitos espíritas, um trabalho grandioso, que trabalha com a mãe gestante, e nós começamos a nossa vida dentro do espiritismo nessa casa. E nós estamos também aqui com a Márcia Godinho, que também diz que é cria, né? da Casa Transitória. Acho bacana quando fala assim, viu, Jorge? Porque é aquele sinal de fidelidade, tanto para a doutrina como para a casa, né? Verdade. Um bom dia, Márcia. Bom dia. Então, nós somos, dizemos, ser cria de lá, porque os grandes ensinamentos nós aprendemos inicialmente ali. E depois passamos a outros centros, né, que foram criados posteriormente. E o que é a Casa Fabiano, a Casa Transitória Fabiano de Cristo? Porque eu conheço a Casa Transitória lá em São Paulo, lá em Caeiras, né? Que hoje Isso. eles mudaram para Caeiras, que era no bairro do Piquiri. Isso. E hoje foi lá para Caeiras. Vocês são adesos a essa... Isso. Ah, é como se fosse uma filial. Ah, uma filial. Isso. E lá na Casa Transitória eles assistem a mãe gestante, né? Ah, em Pinda. Em Pinda. É porque lá em Caeiras eles trabalham com pessoas na fase terminal Isso. Da sua existência, que eles colocam lá, porque tem muita gente que não tem onde ficar. Não né? tem. Então eles levam para lá e cuidam dessas pessoas. Isso, mas em Pinda é assistida a mãe gestante desde o início que ela se apresenta lá gestante. Aí ela tem todo o atendimento, tem médico, tem dentista, tem tudo, até mais de um ano da criança. Então, mas eu fui lá no Fabiano de Cristo há muito tempo. E lá tem várias casas. O que, que é aquelas casas lá do Fabiano de Cristo? Várias acomodações. Eu não entrei nela, só fui lá. Eu era muito amigo do Aníbal Abreu. Uhum. E ele falava, vamos lá conhecer a Sim. casa Fabiano de Sim. Cristo. Também o lar Santa Terezinha, né? O lar das crianças. Irmã Terezinha, irmã porque Terezinha. É um centro, é um lar repouso, que é espírita. Né? É uma casa que assiste ao idoso, uhum. né? Ela assiste ao idoso, é. A Fabiana de Cristo. Não, não. A casa... Irmã Terezinha. Irmã Terezinha. Ah, sim, sim. É, então, a gente vê que é um trabalho bonito. E a diretoria é a mesma de São Paulo e aqui com... Não, não. Na Casa Transitória de Pinda, o nosso responsável é o Carlos Mesquita. E... ele quem dá o amparo maior, né, da casa. E quem foi Fabiano de Cristo? Ana, aí já... eu vou passar para a Paula, para ela não, falar. Não, foi um freio, não, né? Não, só porque é curiosidade, né? Porque eu conheço a Casa Transitória lá em Caieiras, que foi um trabalho muito bonito. Uhum. Inclusive, nós pegávamos muito medicamento para a farmácia comunitária lá em Caieiras, né? Que eles recebiam muito medicamento. Eu hoje não sei se estão ainda buscando lá em Caieiras, mas eles fizeram uma área muito bonita, um lugar bem alto, né? Não sei se vocês conhecem lá. Eu tive a oportunidade de ir na outra casa. Ah, na outra, que era no Piquiri. Isso, que era no Piquiri. Nessa eu ainda não fui. É um lugar muito bonito, muito tranquilo. E a Paula podia falar alguma coisa sobre Fabiano de Cristo? Só rapidamente. Não, né? Como ele disse, foi um frei e dentro dos trabalhos dele, né? É a questão da caridade, não tem assim... Ele era um frei, né? Era um frei que veio também abrir a iluminação e tudo, não sei precisar muito mais. Para nós os espíritos, eles são nomeados aqui, mas o que realmente nos rege é a afinidade com Jesus e o trabalho que ele desenvolve e que deixa no seu legado, ajudando-nos, né? Então, mas a casa, quando o senhor perguntou das casas... É, que existem, tem várias casas. São unidades ali, departamentos que nós chamamos... Então, nós temos o departamento de orientação, temos o departamento de assistência social, temos o refeitório, biblioteca, agora tem o espaço da criança. E né? É um espaço grande lá. Tem o espaço da criança, tem a parte das reuniões públicas, né? O passe. Então, a gente tem a parte de estudo. E tem a farmácia, como o senhor mesmo falou. E a casa, como ela prioriza a questão da mãe gestante, começaram a acontecer trabalhos, como o senhor falou, até da medicação, que aí surgiram outras casas para atender essas necessidades, para não sair do norte da casa. Quer dizer que ele praticamente tem uma linha de trabalho que é mais assistencial, né? E de educação espírita também. Mas Jorge, você precisa conhecer lá o trabalho do Fabiano de Cristo lá em Pinda, viu? Que é muito bonito. Eu só conheci por fora, quer dizer, não vi por dentro qual é o trabalho, né? E eu tinha muita amizade, era com o Clóvis, que é filho do Aníbal, né? Sim. Aníbal, que era a Júlia, muito pessoal muito dedicado à doutrina espírita lá em Pinda. Só que eles faziam um trabalho da Aliança Espírita Evangélica, né? Que é diferente do pessoal da USE, né? Quer dizer, diferente do trabalho, mas a doutrina é a mesma, né? Os ensinamentos são os mesmos. Hoje o Clóvis se encontra no Paulo de Tarso. No Paulo de Tarso. Eu conheço também lá no Paulo de Tarso. E Bezerra de Menezes Bezerra também. De Menezes. A gente vai fazer muita palestra lá na Bezerra de Menezes através do curso. O Jorge também está sempre lá, né, Jorge? Estou. Lá com o curso. Lá, uhum. Né? Exatamente. Vamos, aqui já são 8 horas e 17 minutos, conversar um pouco, perguntar um pouco para vocês como é que foi essa ideia de desenvolver essa peça do livro Há 2000 Anos, né, que o livro Há 2000 Anos é um best-seller dentro da doutrina espírita, né, um livro obrigatório para todas as pessoas, para todos os espíritas, né? não dá para a gente... O Luiz Sérgio tem uma frase muito bonita que diz assim, conhecer as obras básicas, dizer esse espírito e não conhecer as obras da codificação é como chegar numa fonte de água cristalina e só lavar as mãos, né? E se a gente não passar além disso também, como espíritas, conhecendo as obras de Emmanuel e de André Luiz, através de Chico Xavier, continua do mesmo jeito. Pode ser até que a gente dê uma olhadinha nos pés também junto, mas você continua sem saber se não conhecer essas obras. Por isso que é um best-seller, há 2000 anos, Paulo Estevam, né, do Emmanuel. E aquela série toda, né, romanceada do Emmanuel, que ele mostra pra gente esse lado cristão. Talvez seja quem trouxe mais Jesus para dentro da doutrina espírita tenha sido Emmanuel, né, através de Emmanuel. E como que foi essa ideia de criar essa peça? Basicamente, essa peça foi de sugestão de Carlos Mesquita, que é o dirigente da Casa Transitória. É um trabalho que ele convidou a Márcia para que ela dirigisse, e que ele fez uma adaptação, que anteriormente tinha uma adaptação rimada, mas nós mandamos para a FEB e ela não aceitou, porque precisávamos da autorização. Então o Carlos remanejou essa peça, colocou de outra forma, mandamos de novo, aí eles nos deram autorização. E a partir daí houve um trabalho de atores voluntários, porque o grupo todo, ele não é profissional. São todos voluntários da casa, que éramos da Casa Transitória, porque esse grupo tem mais de 25 anos. Então, a maioria deles permanece, né? Mas a ideia foi trabalhar mesmo o romance espírita como estudo. É porque eu estive vendo a peça, né? Eu achei muito boa a atuação de todos, mas o Eduardo Martuccelli é o principal, é o público, né? Ele é muito bom e, segundo a Márcia, ele é o único que tem um estudo formal de artes cênicas. Ele é o único que tem, o resto todos trabalham com o coração. Amadores, né? Com o coração. Foi muito bom, viu, Jorge? A peça foi muito boa. Ali vocês contaram a história de quase 70 anos lá da vida do Pablo Lento, né? E o interessante é que esse livro, parece que é jovem esse livro, viu, Jorge? Mas foi escrito em 1939. Isso. Já pensou? E foi um livro que conta justamente a saga lá dos primeiros cristãos. Isso. Conta o orgulhoso Públio Lento, né, que era muito orgulhoso. Muito. E depois se redime. Conta também ali que ele voltou para Pompeia, né, no ano 79. Então há aquela erupção do Vesúvio. E ele morre lá, né? Ele morre. Mas é bonita a mudança, a transformação dele. Mesmo vendo a sua filha curada da lepra, ele ainda não aceita Jesus. Não aceita. É. Ele acha que aquilo tudo era os medicamentos, o trabalho dele que ele fez, que ele dedicou, e não aceita. Mesmo tendo caído de joelho aos pés de Jesus a hora que ele o encontrou, ele ainda renega, ali, resistente. Não, e é interessante, viu, Jorge, que ali então é contado que o Públio Lentos, depois ele... Aqui no Brasil, ele passou a ser o padre Manuel da Nóbrega. Isso, né? Isso. E que foi aquele português que veio... Viu, Rodrigo? Português, né? Manuel da Nóbrega, que veio para cá, para o Brasil. E ele foi junto com aquela equipe do padre Anchieta, com Tomé de Souza, para divulgar o cristianismo aqui no Brasil, né? Isso. E fundou São Paulo também, né? Um dos fundadores da cidade de São Paulo também. Ah, não, o Padre Anchieta, mas não foi primeiros lá da... O colega do Padre Anchieta que fundou... O Manuel de Nóbrega era chefe do Padre Anchieta, né? Então ele mandou fundar, então ó, funda aí. Não, mas a história é muito bonita do público. O Públio Lentos, né, ele era senador romano, foi para Jerusalém. Então é interessante ele vivendo naquele ambiente ali de Jesus e ainda não aceita, né? E uma coisa que eu achei legal do teatro, né? Porque eu peguei um pouco os bastidores ali quando eu estava organizando. E mesmo eles não sendo profissionais, eu achei assim uma organização muito boa, sabe? Aí chegaram no ambiente do Jeff, que não é um ambiente preparado para teatro, né? Não é um ambiente preparado para palestras, né? E conseguiu transformar aquilo num ambiente apropriado para teatro. Eu achei incrível. A iluminação, as cortinas, sendo que não tinha nada. Nada. Achei muito legal isso. Isso, por que você já está acostumado em lugares que não tem esse ambiente, as cortinas e tudo mais, um palco apropriado para teatro? Nós já pegamos bastante ambiente sem a adaptação e conseguimos transformar, né? Daqui, dali, damos um jeitinho para que ficasse um ambiente propício para a apresentação, com entrada e saída, sem ter muito atropelos, né? Mas conseguimos vários lugares, mas também já fomos convidados para alguns lugares onde tinha toda a infraestrutura e que fica muito melhor. Sim, né? Claro. Mas... E há quanto tempo vocês estão fazendo essa peça? Há mais de 20 anos já. Agora, a última apresentação que a gente tinha feito anteriormente foi há quatro anos atrás, e aí que foi em Taubaté, que foi também no centro de Taubaté, ali no União e Caridade, e aí agora retornamos. O grupo estava até meio disperso e tal. Fizemos uma união novamente, treinamos 2-3 meses assim, batido, para poder voltar, lembrança de tudo, e estarmos presentes ontem lá e passar aquilo que foi possível. E aqui em São José, a primeira vez que vocês... É, primeira vez. A peça? Aqui em São José é a primeira vez. Nós apresentamos em várias cidades. Anteriormente, apresentamos em Jacareí, apresentamos em Guararema, em Lorena, muitas vezes em Pinda. Apresentamos a primeira vez depois da autorização da... A Federação. É, lá do Rio. Nós fizemos em Uberaba. A primeira vez foi em Uberaba. Até fomos... Convidamos a Chico, que ainda ele estava... E aí ele mandou para a gente, na horinha de começar o espetáculo, ele nos manda um buquê muito maravilhoso e um bilhetinho. Bem provável, não vou poder estar presente fisicamente, mas se Deus quiser, estarei espiritualmente. E no dia seguinte tivemos a alegria de saber que ele esteve espiritualmente e que reconheceu a cada um que passou por ele nesse sábado, que ele reconheceu: você foi fulano, você foi ciclano, você foi o guarda, você foi Lívia. Lívia quase que esmoreceu diante dele. Mas é a mesma Lívia de ontem? É a mesma, sempre ela. Mas tivemos esse presente. Mas então, só para deixar um pouco claro isso que você está falando agora, vocês no outro dia da peça, vocês foram visitar o Chico. Isso. E lá que ele reconheceu cada ator, dizendo: você foi fulano, você foi... Comprovando realmente que em espírito ele esteve lá assistindo a peça. Isso. Legal. Que tinha uma fila imensa de pessoas que iriam passar por ele, agasalhá-lo, né? Mas... Eu tinha até pedido para que o elenco todo passasse junto, mas não tinha jeito, passou um, passou outro. Pois cada um que passou, ele reconheceu, principalmente André de Jórias. Você foi forte, muito forte, que é o judeu, né, que grita pelo filho e é vingador e acaba até vindo a cegá-lo posteriormente, né? Pelo próprio filho, o Publio Lentz tem a cegueira através do André de Jorge. Interessante. Vamos fazer um comercial? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial aqui. Tem alguma coisa para falar, Rodrigo? Antes, fala logo. né? Então, o pessoal já, já entrou aqui no WhatsApp, manda um bom dia, o Carlos Crit, lá de Taubaté, o Carlinhos de Taubaté, manda um bom dia. Ele manda, até divulga aqui essa semana espírita de Taubaté, né? Então, essa semana, né? Então, hoje o Jorge tá lá também, né? Então, domingo agora, né? Junto com o Grupo Castelã, e o orador vai ser o Paulo Henrique Bueno. Então, hoje, lá no Centro Espírita André Luiz, na rua Monsenhor de Sequeira, 97, Centro de Taubaté. Que horas começa lá? Vai ser às 7h30. Então, vai ser toda semana, vocês podem participar durante até o dia 9. Vai ter palestra todos os dias lá no Centro Espírita André Luiz, em Taubaté. O Nadir, do Anjo Ismael, manda um bom dia ao grupo Pense Espírita. O Nilberto mandou um joia aqui também. O Carlinhos comentou sobre que, por sinal, foi um grande sucesso a peça. Estamos convidados a voltar, né? Estão convidando a voltar, né? E o Ari Rangel, nosso amigo, ele manda um bom dia, queridos irmãos vivencianos. Excelente programa de hoje com nossas queridas irmãs de Pindamonhangabenses. Um forte abraço a Paula, que faz um trabalho maravilhoso na casa de Eurípides de Pinda. E um forte abraço a todos, né? Mesmo em dias difíceis, tem acompanhado o programa, porque o pai dele, né? A gente manda vibrações pro seu Valdomiro. Pereira Rangel, que está no hospital, né? Está no UTI, e a gente está vibrando por ele para que dê tudo certo, que ele receba o amparo. Mas, o Jorge, eu tenho um recado para você, viu? É para você dar um alô para a dona Odete Urbolato, porque ela não estava ouvindo o nosso programa, porque disseram para ela que o programa tinha acabado. Então, manda um abraço para ela, porque hoje ela iria ouvir o nosso programa. Oi, dona Odete, nós estamos morrendo de saudade da senhora, né? Faz uns 4 meses, acho que nós estivemos lá com ela, e a gente sempre está com saudade, sentindo falta. A senhora sabe que até das suas palmas a gente sente falta, porque quando o Grupo Castelão está cantando, ela era encarregada das palmas, né? Ela ficava lá para começar a bater palmas. Quando ela batia, a autoridade que ela tem, todo mundo batia palmas junto com ela, né? E nós estamos sentindo muita falta das palmas. O CD, o décimo CD do Castelão está pronto, né? Já foi lançado. E eu vou aí na sua casa, nós vamos aí marcar uma horinha para levar para a senhora o novo CD, né? A gente quer, o CD está muito... com música muito embalada, a gente quer colocar a senhora até para dançar aí na hora que a gente for na casa dela, né? Grande abraço, dona Odete, é uma alegria saber que a senhora está ouvindo o nosso programa e tenha certeza que a gente sente muito sua falta, como a gente sabe que a senhora sente a nossa também. Só para ratificar aqui, né? É a 63ª Semana Espírita de Taubaté, o homem... significado converte o mundo para Deus. Significado, o homem santificado, né? O homem santificado converte o mundo para Deus. Não sei porque que eu olhei significado. Era muito mais fácil eu falar santificado, né? Do que significado, olha só. O homem santificado converte o mundo para Deus é o tema. E hoje, ontem, né? Nós já começou ontem, essa semana. Hoje o palestrante, o orador será o Paulo Henrique Bueno. Todas as palestras lá no André Luiz, que fica na rua Monsenhor Siqueira, né? Monsenhor Siqueira, número 97, no centro, lá em Taubaté. E hoje o grupo musical, nós estaremos lá, o Grupo Castelão, fazendo o momento de arte. Amanhã, a convidada será a Ivênia Prada. Muitas pessoas gostam de ouvir as palestras da Ivênia, porque ela fala sobre os animais, né? Dentro da doutrina espírita. O momento de arte será com Jares de Souza Lima. No dia 5, terça-feira, o momento de arte, os Seresteiros do Evangelho, que são lá de Taubaté mesmo. O orador é o Guilherme Soares Azeredo, Guilherme Azeredo, também lá de Taubaté, que já esteve aqui conosco. Na quarta-feira, o momento de arte, está marcado aqui o Ângelo Zandonar, mas ele não puderam ir, a Flávia, quem vai lá vai ser o Alberto e a Fátima, que nós estivemos lá na casa deles ontem, lá na chácara deles, lá em Caçapava. Um grande abraço, é muito alegre quando nós conseguimos passar uns momentos junto com o Alberto e com a Fátima, que também fazem parte do Grupo Castelã agora, viu? Mas eles fazem apresentações também, os dois. Então, será o Alberto e a Fátima na quarta-feira, a oradora é a Claudete Moura, que é lá de Taubaté. Na quinta-feira é o Arthur Valadares, que é de São Carlos, São Paulo, e o momento de arte com o Grupo Espírita Alta de Souza. No dia 8, sexta-feira, momento de arte com o Coral da Casa de Eurípides, que é lá de Taubaté, onde o Ari frequenta, né? E o orador, a Adenauer Novaes, de Salvador. Legal também. O Adenauer, que vai fazer no sábado um seminário, né, das 9 às 11 horas da manhã. E no dia 9, no sábado, a noite dedicada aos jovens, momento de arte com o coral da Mocidade do Centro Espírita André Luiz, lá mesmo da casa, e o orador é o Vinícius Lara, o jovem Vinícius Lara. Repetindo, local Centro Espírita André Luiz, rua Monsenhor Cinqueira 97, em Taubaté. De ontem até sábado que vem, essas personalidades, né, estarão lá fazendo essas palestras e também os momentos de arte. O pessoal de Taubaté conta lá com a presença de vocês. Hoje nós teremos a feijoada aqui no Centro Espírita Missionários da Luz, mas que será lá no nosso lar, lá na obra social deles. Todos estão convidados a partir de meio-dia, né? Já está lá aberta a casa para poder as pessoas irem na feijoada, e nós temos um sorteio de duas feijoadas. Vamos pedir para as pessoas que queiram ir na feijoada, duas feijoadas, mas pode ser o casal, né? Nós vamos sortear uma pessoa só que leva um acompanhante. Então, quem quiser ir, por favor, coloca aí dizendo que quer ir, para poder já não sortear para a pessoa que não vai depois, né? Eu acho também dia 9, sábado, lá no Peregrinos do Caminho, o André Vilar estará fazendo palestra às 19h30, né? Então estão convidados a todos para comparecerem no Peregrinos do Caminho, lá no Novo Horizonte, perto, lá é... já, ah, esqueci o nome do bairro lá, né? Mas estão convidados pessoas para lá no Peregrinos do Caminho, a partir das 19h30. Legal, e o nosso irmão Ed Moreno entrou aqui, o famoso Ed Moreno, nosso grande amigo. Ele manda: olá, meus nobres amigos Rui, Jorge e Rodrigo, estou hoje em Atibaia com a galera Marta, Zé, Célia, Sandro, Andréia e Fátima, todos ligados no Vivência Espírita. Dê um alô para todos. Então tá aí, Ed, um alô para todos e um bom dia para vocês. E o Maurício Tomé, também nosso amigo, ele entrou aqui e falou: graça, tô participando, hein? Ah, foi puxar a orelha, a graça puxou a orelha dele, né? Tá aí, ó, a prova. Sim, é importante, né? Ele fala sobre a pergunta: se você acredita que é importante a arte na divulgação do Espiritismo. E Kardec afirma isso na Revista Espírita: todas as formas de manifestação humana são de importância. Lembramos as obras de André Luiz, com tantos relatos sobre a arte espírita em nosso lar. Legal, pessoal. Vamos lá, Jorge? Vamos. Naquela hora era para ir para o intervalo, esquece daquela hora, não, vamos agora, tá bom? Então vamos lá para o nosso intervalo. A música que nós vamos colocar agora é Alma Gêmea, em homenagem ao tema que nós estamos desenvolvendo hoje, mas na voz de Fagner, do cantor Fagner. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. De minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro. juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com as nossas irmãs espíritas, cria da Casa Transitória, Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba, a Paula Camargo e a Márcia Goldin. Estão falando aqui sobre a arte no Espiritismo. E nós fazemos a pergunta também, é importante a arte na divulgação do Espiritismo? Então, entre em contato com a gente, nos dando essas informações, dando a resposta a essa pergunta. Jorge, a Maria Auxiliadora lá da Vila Maria, manda abraço a todos do programa e deseja um excelente domingo a todos. Um bom dia para você, Via Auxiliadora, para o seu esposo, para a sua filha, que são ouvintes assíduos do nosso programa Vivência Espírita. Vamos então, dando continuidade ao nosso programa. É interessante que o livro há dois mil anos atrás, ele parece que é atual, né? Porque ali tem fofoca, tem intriga, tem vingança, tem prepotência, tem tudo ali, né? Né, Márcia? Parece-me que aquela história é a mesma, a história continua. Repete sempre a maldade, né? As vinganças, a crueldade em tudo que possa ter, né? E é interessante que esse livro é considerado um dos 10 livros mais lidos dentro da doutrina espírita. Isso, né? É um dos mais lidos mesmo, que é o início, né, de toda a história vem ali, né? E é interessante que a gente percebe também, viu, Jorge, a importância das reencarnações, porque o Públio Lentos depois teve várias reencarnações, que foi revelada pelo Chico, né? Isso. Ele diz, em 1949, numa sessão mediúnica, Emmanuel, ele revela que o Públio Lentos ter sido Padre Manuel da Nóbrega, que veio ao Brasil em 1549 com Tomé de Souza. Ele desencarnou em 1570 com 53 anos. E depois ele reencarna em 1620 como Padre Damião. Então a gente vê que as várias reencarnações, e eu tenho aqui também as várias reencarnações do Públio Lentos, que é interessante, ele reencarna como Nestórios, um escravo que foi vendido. Isso. Então é interessante como a gente vê nesse livro, a gente percebe que através desse livro as reencarnações muito propagada e difundida pela doutrina espírita. E daí, Márcia, vocês também se preocuparam com essa parte de trazer essa mensagem de reencarnação para as pessoas que vão assistir a peça, aí vocês ficam mais voltada mesmo para a história de Lívia e de Públio Lentos, né? Públio Lentos. Mas então, porque foi o primeiro, né? Nós pretendemos ainda, se Deus quiser, vir a fazer a continuidade, 50 anos depois, se Deus quiser, a gente gostaria. Mas nós fizemos muito e estamos ainda trabalhando bastante esse há 2000 anos, porque ali a gente já tem muito ensinamento, muita coisa a ser mostrada através desse livro que nos ensina tudo que a gente precisa tem ali, né? E tem outra coisa também, né? Diziam, né? Que a lepra era de pessoas pobres, de pessoas humildes, de pessoas sem higiene, sem alimentação. E a filha de Públio Lentulus era leprosa, né? É uma doença que vinha mesmo kármica, né? E para que houvesse o aprendizado ali mesmo, né? Na própria pele. É isso que a gente costuma sempre dizer nas nossas palestras, que tem coisas que não adianta, né? A doença, por exemplo, ela não escolhe. Não. Ela não escolhe riqueza, pobreza, tudo igual, né? Uhum. Então aí que está a beleza justamente da. Então a gente fala que é um aprendizado, né? Então, é um aprendizado. A gente tem a doença ali como para lembrar que nós somos. Que nós temos que ser humilde, para lembrar que nós temos que ter o que aprender, né? Então, e ele mesmo, pelo exemplo dele mesmo, até as doenças que o próprio Chico teve, né? Todo mundo acha, nossa, como que o Chico, nessa evolução que ele tem, né? Ter as doenças. Ele falava, eu tenho para que lembrar que eu também tenho que ser humilde, tenho que aprender e tudo mais. E a revista Veja traz na capa de ontem, João de Abadiana, viu, Jorge? A luta dele contra um câncer. E mostra, tem as quatro reportagens que uma jornalista fez da revista Veja, foi lá com o João, e ele esteve internado em São Paulo para cuidar de um câncer. E então mostrando, quer dizer, então ela perguntou para ele, você não cuida das pessoas com câncer? Ele falou, não, mas peraí. Então, como é que fica? Eu também. O mesmo caso do Eurípides Barçanufo. Ele morreu de gripe espanhola. Né? Então, e ele cuidava de todo mundo com gripe espanhola. Né? Chico Xavier passou doente a vida toda. Quando perguntava para ele, mas você tem tanto médico amigo, doutor Bezerra de Menezes, né? Que está aí você, através de você, cura tantas pessoas, que o Chico também fazia cura, né? Ele fazia, manipulava os remédios lá para dar para as pessoas. Aí eu falava, mas que mérito eu vou ter chegando no plano espiritual e saber que eu não tive nada, né? Saber que eu vou chegar lá bonitinho. Então, a pessoa ser um médium de cura, não quer dizer que ele, por ser médium de cura, que ele está livre de qualquer coisa. O Edson Barbosa passou 6 meses na cadeira de roda, trabalhando na cadeira de roda com derrame que ele teve, que não conseguia, só na hora que de trabalhar, que ele conseguia levantar da cadeira e trabalhar, e caía na cadeira de novo, levava ele para casa. E depois ele melhorou. Mas são médiums de cura, que são pessoas, homens, como qualquer um, que pode estar sujeito a qualquer doença, e provavelmente são doenças kármicas que as pessoas precisam passar, né? E ninguém está imune a nada. É claro que a ignorância vai fazer com que a pessoa pense, nossa, isso aí não, a mediunidade de cura dele não serve, porque ele não consegue se auto-curar. Ele mesmo, né? Saber se ele tem merecimento também para ser curado, uma vez, fala do mérito. Uma vez a pessoa ela teve o disparate de chegar e falar para mim, falou, não, fui levar um rapaz lá para ser curado nos médios de cura, mas cheguei lá, estava cheio de cara que usava óculos, os caras que estavam curando. Falei, se eles fossem bons, eles não precisavam usar óculos. Eu falei, meu Deus, senhor, chega de conversa, não precisa. Não, é como eu, quando fui operado, botei a ponte de safena, aí vieram me perguntar, poxa, vida, mas você não trabalha no centro espírita, trabalha, e lá os espíritos não resolveram o seu caso. Falei, poxa, meu amigo, os espíritos não estão para resolver. Resolveram muito mais do que a gente pode imaginar. Eles resolvem muito mais do que a gente pode imaginar. Só que espírito cuida de espírito, não cuida de corpo, não. Espírito cuida de espírito. Quem tem cuidado do corpo somos nós. Somos nós, é o médico, senão a gente acabaria com tudo quanto é médico, não precisaria mais de médico, né? Então, a ignorância também. Imagina da seguinte maneira, você está lá no centro espírita, então você está. Espíritas pensam desse jeito, hein? Não é gente de fora, não. Porque ele está no centro espírita que não vai morrer pai, não vai morrer mãe, não vai morrer filho, não vai morrer parente, não vai morrer ninguém. Não vai ficar desempregado. Não, morreu um parente meu. Eu já encontrei pessoa também para chegar e falar, não, eu falei, meu irmão, mas você sumiu do centro espírita, o que aconteceu? Ah, morreu um parente meu, eu falei, então você estava lá para imunizar todo mundo? Dá essa receita para a gente. Poxa, como que esse porquê nós praticamos a doutrina, nós estamos imunes a alguma coisa. Nós estamos imunes se a gente praticar é as imperfeições da vida, no sentido da maldade, no sentido do ódio, no sentido do egoísmo, do egocentrismo. E isso a gente trabalha dentro da doutrina espírita para se livrar dessas coisas. E depende da gente. Se a gente quiser, a gente se livra disso. E aceitar o que vai acontecer com a gente. A Paula gostaria de falar, Paula? Colocando isso, acabei de lembrar de uma fala do público, quando ele fala dos magos e feiticeiros de Roma, né? Porque daí a gente trata como magia, achando que a doutrina, ela tem esse poder de te isentar. E ficamos na ignorância, com certeza. O que muda? A doença, ela vem, e eu penso que a gente tenha que mudar essa forma de que isso é para, não é para reparar o mal. Ela é um benefício. Por isso que sempre a gente ouve a questão de agradecer, de aceitar, que é... E o teatro, falando aqui diante do tema, a arte, ela justamente, ela vem trabalhar nisso, porque ela, como é que você aceita alguma dificuldade da vida? Através da mudança do sentimento. Você tem que sentir, e não apenas pensar, né? Porque o pensamento, a gente acaba caindo nas questões do público, da racionalidade não sentida. Mas de explicações de A mais B e aquela exatidão sem possibilidade de alteração. Então, o teatro, ele vem justamente para modular esse sentimento. Porque nós todos temos raiva, não vou nem abrir assim com uma raiva tão intensa, mas também temos amores, temos alegria, temos tristezas. E se a gente não se modificar para essa, na hora que chega algum embate da vida, nos prendemos a um sentimento menos feliz, com certeza isso vai se arrastar e não há Cristo, né? Porque o próprio Públio Lentulus, como eu estava conversando aqui com os amigos, ele esteve diante do Cristo e não é magia. Porque a gente acredita que às vezes está diante do Cristo, ou frequentar uma casa, ou qualquer templo religioso, vai, como disse o colega, nos isentar das nossas reabilitações. E não é. Nós temos que mudar. Nós temos que buscar a mudança, que é o que o Públio, dentro dos seus sofrimentos, ele acabou ensinando para a gente que não é só estar diante, porque ele esteve, né, que isso modifica. E nós também não trabalhamos com aquela ideia de quando nós nascemos, o caminho certeiro é a nossa morte. Sim. E nós não trabalhamos com isso daí, né? Nós trabalhamos mais com medo da morte do que com outra coisa. E a gente percebe que a morte é inevitável, não resta dúvida. Mas nós precisamos nos preparar para que essas coisas venham com tranquilidade. Que a gente aceite com tranquilidade o desencarne. É essa que é a preparação espiritual que nós precisaríamos ter e que não temos, né? Sim, a questão do sempre, né? Nós trabalhamos, nós vivemos num calendário romano, né? Num calendário que tem começo, meio e fim, que a gente comemora todo 31 para primeiro, começo de um novo ciclo, mas nós espíritas temos que lembrar que nós somos o sempre, não temos esse ciclo, nós mudamos de roupagem. Então, se isso for tão assim presente nessa confiança, nós procuraremos sim a nossa reforma de uma maneira mais tranquila, né? Penso dessa forma. E a arte... Oi, pois sim, não. Pode continuar. E como o tema é arte, a arte dentro do espiritismo, ela auxilia de todas as suas formas de expressão, a música, que é talvez dentro daquele livro do Leon Denis, né, Espiritualidade, Arte na Espiritualidade, ele coloca que a música é a arte que mais eleva o espírito. Ela é a que mais toca e mais leva o espírito a um estado de sentimento, né? de uma forma mais fácil, mais sublimada, né? E por isso a gente tem que valorar muito os grupos de música, de grupos de coro, que auxiliam e muito, né? Além de passar uma mensagem pelas letras. É uma terapia, né? A gente já teve vários programas aqui que a gente falou sobre musicoterapia, né? Então, não só a música, como a arte em geral, um teatro, ele toca o coração das pessoas, sim, né? Sim. Então, é diferente você estar assistindo um filme, você tem a emoção também vendo um filme, claro. Uhum. Mas outra, você vê na arte, a pessoa falando aquela vibração, aquela emoção que o ator, ele encena e transmite, ele também transmite aquela emoção, né? E a pessoa sente aquilo de forma mais, uma coisa mais forte, né? Não, nós vamos para os nossos comentários. Deixa eu só então comentar aqui, que a Margarida Santos entrou aqui no nosso WhatsApp, ela falou: olá, muito bom dia a todos, né? O programa está muito bom. Por favor, diga para o Jorge que já comecei a usar a pomadinha do vovô, que é o vovô Pedro, uhum, né? Com muita fé e esperança. Acho muito importante a arte espírita, pois fica mais fácil a fixação do texto. Legal, Margarida. Quer falar, Jorge? Não, colocar em dia aqui o WhatsApp também. Né? O Ari Rangel entrou mais uma vez aqui. Tão importante quanto pedagógico, ensejando mil possibilidades de aprendizado e assimilação. Agora, só isso aqui, quando ele fala aqui, quando você faz, é para responder a pergunta, né? Pergunta a importância da arte, né, no espiritismo. Ele falou: tão importante quanto pedagógico, ensejando mil possibilidades de aprendizado e assimilação. Agora, só a título de curiosidade, Frei Fabiano de Cristo foi o apóstolo da caridade que viveu no Brasil no século XVII. Ele é a reencarnação do apóstolo José de Anchieta. Tá vendo? Então, informação daí. Opa, e isso é interessante, que o José de Anchieta era amigo de né, Padre Manuel da Nóbrega, né? Então, que era Emmanuel, que era a reencarnação de... que foi a última encarnação de Emmanuel. E a Deli, que esteve presente lá no teatro ontem, via, a gente se encontrou também. Ela manda: bom dia, vivencianos, bom dia, Márcia e Paula, obrigado a vocês e a todos pelo espetáculo de ontem, quanta emoção. Sim, importante, respondendo a pergunta, né, a arte espírita é mais um caminho de divulgação da doutrina, abraço a todos. A Elane também responde lá, a Elane de Aracaju, né? Isso. Ela responde que sim, com certeza que sim, bom dia a todos. E o Sérgio entrou aqui, o Sérgio que sempre ajuda a gente aqui no programa. Mano, bom dia a todos, o programa está ótimo, estamos ouvindo vocês. Legal, e aqui no Facebook, o Aécio César, grande amigo nosso que sempre participa e também é nosso colunista no site do Vivência Espírita, ele manda: bom dia pessoal do Vivência e as entrevistadas de domingo. Quanto à pergunta, a arte é a alma humana metamorfoseando o seu lado espiritual. É válido sim a sua divulgação, e que venha mais peças. E a Márcia Ramos, que também estava lá no Jefa, lá no teatro, ela responde que sim, sobre a importância, a arte como a peça que tive a oportunidade de assistir ontem, além de auxiliar na divulgação da doutrina, resgata em nós sentimentos muitas vezes adormecidos. Um bom domingo. Legal, pessoal, obrigado por participar aqui. Lembrando que a gente vai sortear dois livros e também duas feijoadas lá no Missionários da Luz. Lembrando que quem quiser a feijoada, ligue pra gente e fale: ó, eu quero participar da feijoada. É só para esclarecer que essa feijoada fica aqui na rua Martins Pereira 183, porque as pessoas estão fazendo confusão, achando que é lá no centro, porque eles têm um centro lá no Jardim Oriente. E não é, é aqui na rua Martins Pereira, aqui no Jardim Paulista, ao lado do estádio. Nosso lá, Missionário da Luz, casa André, como é, André Luiz, né? Casa de Repouso André Luiz, né? Ali eles estão construindo uma obra maravilhosa ali, então precisamos ajudá-los, né? Uhum. Então do lado, em frente ao portão 10 do estádio Martins Pereira ali, e a feijoada hoje está especial lá, né? A gente se encontra lá, hoje eu vou almoçar lá. Eu, né, também vou lá. Né? Já tá, já tô com o convite aqui já, né? Nós vamos entrar no... Que eu pulei a mensagem do Antônio Bessa aqui, já levei um puxão de orelha, coitado. Desculpa, Iana. Ele manda um bom dia. Nessa sexta-feira, o palestrante disse algo a pensar. Isso é uma palestra que ele participou. Ele: quando temos uma grande ideia, pensamos que é nossa, mas foi inspirada. Nossos mentores se utilizam de todas as formas possíveis. Como humanos, nos condicionamos à experiência física. Precisamos ver, ouvir e sentir. A arte é mais um canal que lhes permite simbolizar essas mensagens, nos orientando ou amenizando nossos caminhos. Simbolizar. Tá certo, Antônio, desculpa por não ler aqui e obrigado pela participação. E ele quer participar do sorteio dos livros, hein? Falar pro Bessa que falar em livro, no meu livro, Músicas Espirituais Como Acontecem, eu falo exatamente isso aí, viu, Bessa? Sobre a captação que nós temos. Eu digo ali que a música, ela está no ar, né? A música está no ar. E aquele médium que tiver mais sensível, ele consegue captar as informações que estão sendo colocadas ali. Outra coisa que eu questiono, qual a música não é espiritual? Qual? Qual delas não é espiritual? Aí a gente fala assim, mas existe o conhecimento anímico do artista de fazer isso. Tudo bem, o artista vai colocar o conhecimento anímico dele ali. Mas quem me garante que quando ele está colocando conhecimento anímico, ele não está sendo intuído também para trabalhar em cima daquilo ali? Então, não é que a gente não faça as coisas só. Nós podemos fazer as coisas só. Mas eu garanto que 90% das vezes sempre tem alguém nos dando uma força, nos ajudando. Mesmo que seja para... dar sustentação ao talento da pessoa, mas tem sempre alguém. Eu nunca esqueço, viu Jorge, que nós tínhamos o seu Amaro. Uhum. Ele dizia, Rui, procure fazer sempre as coisas boas, que você verá que a própria espiritualidade vem lhe intuindo, vem lhe dando informação, vai trazendo coisas novas para vocês. É só trabalhar com seriedade, trabalhar direitinho, que as intuições vêm. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas com os trabalhos, a casa, mas se não fizer um trabalho sério, coerente, com firmeza, a espiritualidade não chega até a gente, não. Ela simplesmente passa de lado aí e vai procurar outras pessoas, outros grupos com muito mais vontade de fazer as coisas, né? Sem dúvida, como Kardec sempre colocou na questão, a gente está mais influenciado pelos espíritos do que imaginamos. É isso. E o próprio Eurípides Bassanufo, quando fala, né, que invisibilidade não é ausência. E eu penso que enquanto nós pensarmos em nós, em vez de eu, a gente vai treinando bem a questão maior, que é a humildade. Porque a gente não, como você falou, a gente não agrega. O conhecimento técnico é necessário, lógico que é. Saber sobre o assunto é. Pelo próprio Livro dos Espíritos, a gente também tem a questão de que Kardec coloca que os espíritos de galardões maiores não conseguiriam passar através de um indígena um conhecimento, porque ele ainda não o possuía. Então, assim como nós temos que estudar escala musical, temos que estudar como que é a cena, fazer uma pesquisa de figurino, no caso que eu trabalho com isso, preciso. Mas eu até brinco, a costura é mediúnica. A hora que a gente vai sentar para costurar, a inspiração, para ligar, para cortar o tecido, isso, a informação vem dessa forma. Nós precisamos nos preparar. Por isso que o estudo da doutrina é importante, né, para que a gente possa estar aberto. E até no Livro dos Médiuns é falado que a espiritualidade, ela vem para utilizar o nosso canal mediúnico como ferramenta. Agora, essa ferramenta, é que eu sempre brinco, né? Por exemplo, um carpinteiro bom, se ele tiver uma ferramenta ruim, ele vai fazer uma cadeira, uma mesa, também do jeito que ele tem a ferramenta. Mas se ele tiver uma ferramenta boa, já pensou que mesa, que tipo de móveis que ele vai fazer? Então, depende da gente ser essa ferramenta da espiritualidade e procurar se aperfeiçoar para que a espiritualidade utilize a nossa ferramenta, que é a nossa mediunidade, com muita clareza, com muita tranquilidade, né? É por isso que às vezes tem pessoas aí que quer receber Bezerra de Menezes fazendo uma série de coisas erradas, né, Jorge? Então não dá. Ah, mas Bezerra de Menezes todo mundo recebe, já percebeu? Todo mundo recebe. Se é mesmo, a gente não sabe, mas todo mundo é moda. Queria receber Bezerra de Menezes. Tá querendo aquela historinha que o Iveraldo sempre contava aí, que no centro espírita tinha aquelas mensagens, no final da mensagem falava Jesus. Na outra mensagem fala Jesus, Jesus. Até que um dia o cara falou, peraí, esse Jesus aí tá meio fajuto, né? Porque tá dando umas mensagens aí que não tá de acordo. Daí um dia ele perguntou para o médico, me diga uma coisa, esse espírito que você recebe é de Jesus? Sim, é de Jesus. Mas é Jesus da Silva, o que morreu aqui há pouco tempo. Então, precisamos tomar cuidado com essas com coisas. Com certeza, todas, né? Não podemos nos impressionar, né, no primeiro justamente. Nome. Quando a gente fala em arte, né, vocês acabaram, o Rui estava acabando de citar agora também, a arte ela sofre ainda uma dificuldade de penetração assim grande, porque acabei de falar do livro Músicas Espirituais Como Acontece. Eu acho que a gente coloca o título Músicas Espirituais Como Acontece, mas é um livro que ele é feito romanceado e mostra exatamente o que, que a codificação fala da música e o que, que as obras auxiliares falam da música e como que a gente recebe as músicas, uhum. Quais foram as mediunidades que foram abordadas. Para citar como a mediunidade foi abordada, você tem que contar a história. Então é contada a história, como que o médium recebeu aquela música, como que ele foi abordado, que tipo de mediunidade, porque até através de evidência a gente recebe música. O espírito chega na nossa frente e canta, né? Então, mas eu vejo a discriminação contra a arte nesse sentido. Todos os livros que eu lancei até hoje, né, são seis livros, mas o da Dona Licinha é aquele que foi lançado, acabou de ser lançado. Agora, os outros cinco, os quatro já têm segunda edição. O único que não tem segunda edição é o de música. Porque eu acho que a pessoa vê o título, ela discrimina. Ela está achando que vão ensinar para ela ali, vão colocar um monte de partitura lá dentro para ela ensinar e esquece do lado da arte. Então é um livro que parece que as pessoas veem e eu estava conversando com o Fábio Dionísio, que é da editora, ele falou, poxa, esse livro é fora de série. Muito legal mesmo, mas só chama atenção de quem é músico, porque a pessoa olha e fala, nossa, de música, deve ser legal. E na realidade é um livro que é para todo mundo ver, para mostrar a importância da arte, né? Que ali a gente cita o que, que a doutrina fala, o que, que as obras auxiliares falam, o que, que Leon Denis fala da arte, né? O que, que os grandes talentos espirituais que foram da arte, música, teatro falam. Então a gente vê a discriminação através disso, mas como que... Todos os livros que você já lançou já tem segunda edição. E esse aí é o único que ainda está lá, vendeu só a metade da primeira edição. Porque você fala, eu fico olhando assim, falei, isso aí vai demorar para sair ainda mas, todo. Mas eu acho que você mas errou. Mas é legal demais. Eu acho que você errou no título. Mas o que eu colocaria? Entendeu? Dizendo, mas... Músicas Espirituais Como Acontece, não tem jeito de você colocar. Se você colocar qualquer coisa escrita, que tenha arte no meio, você acaba selecionando um grupo de pessoas e os outros acham que aquilo ali não é importante, quando na realidade é importante para todo mundo conhecer, né? Você vê a... Livro, o Rodrigo acabou de falar, livro de poesia, ninguém compra. Ninguém compra. O livro do Guaraci, que é de poesia, que o Walter foi um dos patrocinadores, o Walter me deu 3 caixas daquele livro para colocar para vender. Não vende. Aí sabe o que eu faço? Eu dou de presente para as pessoas, para ver se as pessoas despertam, as pessoas dão uma olhada na poesia. Então a gente doa no Centro Espírita, quando eu vou fazer apresentações, a gente doa os livros. Dá a impressão até que o livro não é bom, porque esse cara está doando, o livro não deve prestar, né? Está sobrando, mas na realidade é muito bom, mas para despertar talvez a arte nas pessoas. Queria saber, um filme que está sendo o maior sucesso agora, viu, Jorge? Agora está sendo o maior sucesso, é um livro que tem um título que eu acho sugestivo. Como Eu Era Antes de Você. Quer dizer, é um filme maravilhoso que você você se esforça para não chorar, porque a gente chora mesmo no filme. Mas é interessante que o título, né, eu acho sugestivo o título Como Eu Era Antes de Você. Quer dizer, então cria aquela interrogação que muita gente vai no cinema para ver como a pessoa era antes, antes de ter acontecido o acidente com ele. Mas é um filme maravilhoso que eu me esforcei para não chorar, mas chorei. Eu queria comentar também, Rui, aquilo que a Paula estava falando, né, sobre inspiração, né? E eu tô lendo aquele livro do Bacelli, que é o Chico, né, o Médio de Pé Descalço, que são as cartas que o Chico escrevia para ele e ele divulgou em cada capítulo essas cartas. É muito interessante. Quem fala que o Bacelli não tinha contato, perdeu contato, você abre o livro, você vê as cartas e as datas, você vê que ele mandava a carta na quarta-feira, na sexta-feira o Chico já estava respondendo a carta para ele. Não, como é que é? E o Chico adorava escrever. Mas eu acho que é outro, Jorge. É outro livro. É o Médio de Pé Descalço. E é interessante que ele fala, assim, o Chico orientando ele, enquanto ele estava começando a escrever os poemas de Euríclides Formiga, ele falando, Bocelli, você tem que ir lá e ler todas as obras de Euríclides Formiga. Por quê? Porque assim você vai conhecer quem é, você vai criar essa afinidade e você vai poder ser uma ferramenta, um instrumento mais fácil para ele poder passar os poemas dele para você. Então ele orientou, o Chico orientou ele a fazer e estudar. Tem gente que não, fala, não quero saber nada daquela informação, daquele espírito, para que seja mais fiel à mediunidade. Não é isso. Né? Eu falo, chegando na questão da arte, né, que o colega colocou, a gente percebe isso até no trabalho acadêmico mesmo, né? A arte hoje dentro das escolas, ela está tendo uma pontinha, assim, mas por muito tempo ela foi relegada, porque a intenção não era o sentir mesmo, era a prática. A gente tem toda uma história dentro da educação que foi minando isso, tanto que a gente observa que a primeira obra do Chico foi Parnaso. Por que foi Parnaso? Porque as pessoas conheciam os autores, conheciam os poetas, tinha esse conhecimento até para perceber. E é lógico, a gente tinha uma outra tecnologia, a gente tinha uma disponibilidade de tempo, onde a arte era o filão de entretenimento, e a cultura era algo que era valorizado. Porque a cultura, não, as pessoas confundem cultura com saber ler e escrever. Isso é instrumentalização. Isso é instrumento para você adquirir cultura. Né? Alfabetizar é um instrumento. Né? Se aculturar é um processo que você usa esse instrumento. Então, a gente percebe que a arte, ela foi sendo minada assim, porque trabalha justamente no sentir, né? Então o próprio Eurípides, no Colégio Allan Kardec, ele coloca dentro das aulas dele, que era um sistema de pedagogia de amor, né? Ele coloca o teatro como um instrumento de educação muito grande, porque ele era uma forma de você modular o sentimento. O que é um artista, e a gente ouve isso de artistas profissionais? Ah, eu vou encarnar aquele personagem, eu vou... O que é? É você encarnar sem reencarnar sem desencarnar. É isso que acontece. Não, mas interessante, uma pessoa está me dizendo que o Paulo Otran, a última vez que ele veio aqui em São José, ele estava de bengala. Ele estava andando com dificuldade. Mas disse que e depois ele foi vê-lo no teatro. Quando chega no teatro, parece que não era o Paulo Otran, era uma outra pessoa que estava andando tranquilo. Quer dizer, então ele se transforma, né? Isso é uma realidade no teatro? É uma realidade, porque talvez o amor, o sentimento pelo trabalho e pelo personagem mesmo, porque você cria uma afinidade, né? Você constrói uma afinidade. Tanto que uma das vezes que eu estive em Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec, a Alzira, que ela é dirigente hoje do colégio, né, que tem um trabalho, Alzira Bessa. Você fala Colégio Allan Kardec? Em Sacramento, Minas Gerais. Isso. Aí, o que ela coloca? Que essa preocupação com os artistas tem que ter um olhar muito cauteloso, porque nós temos tendências. Né? Nós temos tendências nossas, e o teatro vem auxiliar nisso, mas também ele pode reforçar. Uma das questões que ela coloca pra gente, que ela colocou, foi a questão daquele caso da filha da Glória Pérez. Talvez aquele rapaz já tivesse uma tendência e ele foi para um papel que fez, né? Que levantou, porque a gente não foi descoberto ainda, né? Mas quando a situação surge, a gente aparecem essas tendências. Nós estamos mansinhos, mas hora ou outra pode ser assim, como nós temos coisas boas, a gente ainda tem mazelas, né? Então, o teatro, ele vem para que a gente possa trabalhar hoje a questão do preconceito, né? A questão do preconceito, que você pode estar, de todos os estilos, a questão da dificuldade financeira, para você perceber, para criar uma empatia depois com quem você tem, você vai viver, vai sentir. Então, o teatro, na espiritualidade, ele auxilia nisso, na modulação de sentimentos. A gente poder viver sentimentos, porque reencarnar não é isso? Não é a gente voltar para experienciar outras vidas. vidas, em outras situações, o teatro te dá isso sem você precisar desencarnar. E a vida é assim, né? A gente tem que representar papéis no trabalho, na vida pessoal, né? Não querendo mascarar, mas você tem que se comportar numa sociedade com papel, e o teatro te ajuda a fazer isso. Eu acho que a parte da tecnologia prejudicou um pouco, né? Porque os jovens, né, antes tinha poesia, né, que era uma coisa que era uma diversão entre as pessoas, né, e trocou pelo videogame. Então, algumas coisas que veio prejudicar um pouco a cultura também, né? E o que você falou de Eurípides é muito interessante. E ele influenciou, por exemplo, Lima Duarte. Né, Lima Duarte, que nasceu ali no Sacramento, ele mesmo falou que foi influenciado por esses ensinamentos também do Eurípides em teatro, que incentivou ele a correr. Então, falou. Não, que o Eurípides, jovenzinho, ele já montava peça de teatro lá em Sacramento. Ele era responsável pelas peças de teatro. Então, é um espírito que, se você for analisar só vendo a vida de Eurípides, normalmente você jamais vai imaginar que aquele homem, que era um médium de cura, que estava preocupado em resolver os problemas políticos da sociedade naquela época, que estava preocupado em defender a doutrina espírita, ia se preocupar com arte também. E ele se preocupava com arte, ele montava peças de teatro lá naquela época, quer dizer, tinha esse lado dele, tanto que ele era considerado uma das maiores, era a maior personalidade de Sacramento naquela época. E Sacramento naquela época talvez fosse a maior da região. Hoje é diferente, hoje nós temos Uberaba, hoje nós temos maior Araxá, Uberlândia, tudo mais, mas naquela época não era assim, não. Mas né? Tem outra, né, Jorge? Ele era mariano, né? Era católico, era. Mariano. E depois, Vicentino, era Vicentino, não era mariano, era Vicentino. Vicentino, era presidente da Associação dos Vicentinos. Ele era o presidente. E Vicente de Paula era o mentor dele. Depois ele descobre isso. Não é nada por acaso. Mas vamos, ó. O papo ficou bom demais, porque nós estouramos o horário aqui, já era para ter voltado há muito tempo. Vamos lá com a música. A música vem do Sérgio Santos também, que é uma música em homenagem também, que está dentro também do livro. Assunto que de diz hoje. Que ela é uma resposta para Alma Gêmea, ou Alma Gêmea é a resposta para Vem, né? Na voz do Sérgio Santos, que está no álbum Coração. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Vem e laça-me em teus braços. Aperte a minha mão, eu te perdoo, porque te amo, é todo teu, meu coração. Vem, esquece o passado. Enxuga o pranto de mágoa e dor, escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, amor de minha vida, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Vamos

quando ele percebe que ali era o amor grandioso, ainda como ele diz, ele não conseguiu compreender Jesus naquele momento, mas que foi através do amor que ele abriu as portas para esse entendimento. Jesus é atemporal, Jesus é sempre. É, que nós consigamos, ao menos, 24 horas por dia, ao menos tirar uma pequena fração de segundo, um minuto, como diz Emmanuel, um minuto dourado de nossas vidas, para que lembremos-nos dele. E assim, aos poucos, gradativamente, ampliarmos esse tempo. Que Jesus nos abençoe e obrigado por esta prece. Quer falar, Flávio? A Márcia não. Quer falar. É, Rui, falar aqui, em falar, né? Nós estávamos enrolando hoje para colocar o momento de Gavalho, né? Não, a gente estava demoramos aí um tempão para colocar o momento de Gavalho. Aí você não sabe quem estava escutando a gente, lá de Santiago do Chile. Em Santiago do Chile, o Carlos, a Silvia e a Maria Eduarda estão lá em Santiago do Chile ouvindo o programa como sempre. Nossa, né? E eles são os patrocinadores desse momento, né? Então eles estavam ouvindo lá. Tava demorando mesmo, né, Carlos? Tomando um vinho. E, não sei essa hora, que hora que é lá, né? O Rodrigo que conhece aquele lado lá, né? Que horas são lá nesse momento. Se for na hora do almoço, de repente, né? É, não é para trás ainda? Então eles ainda estão tomando café. Um grande abraço para o Carlos, para Maria Eduarda e para Silvia, né? Que é a nossa grande amiga. E a Eduarda agora tá firme no Face, viu, Jorge? Ela... Ela compartilha com a gente agora no Face, viu, Maria Eduarda? Quem entrou aqui agora também foi a Paula De Biase, que esteve conosco aqui a semana passada. Está dando um bom dia, turma. Bom dia, Paula. Tudo de bom aí para vocês. Vamos encerrando o nosso momento de Gavalho? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a Paula Camargo, que é professora de artes em Campos do Jordão, e a Márcia Godinho, que também ministra cursos de artes em Pindamonhangaba. São trabalhadoras da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta que não quer calar, né, Jorge? Como é que a gente fala? Pergunta que não quer calar. Me diga uma coisa. Vocês vieram com 19 pessoas ontem aqui em São José dos Campos. Como é que vieram essas pessoas? O grupo, ele é grandioso, né? Mas nós, assim, nos cotizamos e viemos por conta mesmo. O grupo de teatro Luiz Fernando Pica, ele não tem a proposta de, como eu já disse, não um grupo profissional. Nós somos voluntários, né? Fazemos, esse é um trabalho, né, que é voluntário, então, de amor. Nós também não somos artistas da boa vontade. Artista da boa vontade, muito bom. Porque... sabendo da inspiração, como aqui já foi dito, né? Então a gente vem com o coração aberto para as propostas, né, do teatro, acreditando que o teatro é também, além da arte, uma forma de transmissão, né, das mensagens. E a Paula estava dizendo, viu, Jorge, da dificuldade, inclusive com a iluminação, muito bonita a iluminação, mas é um colega de vocês, que é espírita, que deixa os seus afazeres, às vezes até de ganhar o dinheiro, porque trabalha profissionalmente, para vir fazer esse trabalho com vocês. Ele é muito divertido, é uma pessoa muito querida do grupo, e ele até fala assim, não, hoje o salário é diferente mesmo, porque hoje é para Jesus. Não, mas é interessante que a gente vê, né, Jorge, que o próprio... Obras póstumas de Kardec, ele fala que nós, espíritas, precisamos ter um dinheirinho reservado justamente para essas coisas, para sair, para divulgar a doutrina, né? E isso é praticamente uma obrigação daqueles que têm essa condição. Mas às vezes tem pessoas que não têm condições de ficar se locomovendo aí, que nós precisamos ajudá-los. E me diga uma coisa, e Quanto que vocês cobram para fazer esse trabalho? Então, como foi dito, o trabalho é voluntário, o grupo não cobra nada, não é cobrado nada. E a gente até coloca, quando nós vamos apresentar, que até para essa possibilidade de muitas pessoas assistirem, que se for pedido alguma coisa, que seja alguma coisa gênero alimentício, que venha auxiliar, né? A gente não bilheteria a casa, a gente pede para também não cobre nada, né? Para que fique aberto mesmo o convite e dê oportunidade, porque o que a gente percebe? Às vezes, a pessoa quer conhecer um tanto da doutrina e ela ainda é de outra religião, tudo, e ela fica um pouco constrangida, às vezes, de ir ao centro. O teatro espírita, ele também tem essa facilidade para que dê o ingresso de pessoas que não queiram conhecer, mas ainda não seja adepto do espiritismo. E quando você ainda coloca uma entrada como beneficente, que vai auxiliar, a pessoa se sente até mais à vontade. Então, a gente pede que... mas nós não cobramos nada, não. E aceitamos convites. Então, tá vendo, Jorge? Tá aceitando... Você viu que as pessoas que vêm aqui, a gente divulga, depois ele fica às vezes até preocupado, que arruma tanto compromisso, né? Com certeza, graças a Deus, mas a divulgação é para isso mesmo, né? Lembra quando você começou aqui no programa, você tinha muito poucos compromissos, né? Agora como é que está a sua agenda aí? Não, agora o Araquém lá de Embu das Artes pediu para a gente fazer uma palestra musical lá. Aí só em setembro, a vaga, não tem outra data, não. Não, eu vou viajar o mês que vem, né? O mês que vem vocês vão ficar aqui, a Adriana vai ficar aqui no meu lugar, né? E vou ficar 2 semanas fora, que nós vamos pro Nordeste fazer palestras. Você vai de férias para descansar ou para trabalhar? Já é 15 dias, mas já tem 12 palestras musicais marcadas. Então a Adriana fica aqui no meu lugar, porque agora o Rodrigo fica, a Adriana e você, né? Mas todas as vezes que eu saio, tem um pessoal que me procura e fala: Jorge, por que você não... A Adriana foi tão bem no programa, por que vocês não tiram o Rui e deixam a Adriana de uma vez? Né? Eu não sei, não tem nada a ver com os outros, só estou passando recado, você sabe que amigo fala a verdade, né? Não fica enganando ninguém. Mas aconteceu ao contrário também, a pessoa me diz: acontece, né? O Jorge lá fica bem melhor o programa. Você sabe que puxa saco tem tudo quanto é lugar do mundo, né? Tem jeito. Que você falou aquela vez? Puxa saco, corintiano e barata. Barata, padre, jumento, tem tudo quanto é lugar. Eu não estou falando no sentido pejorativo, mas que tem tudo quanto é lugar, né? A gente espera um dia botar os espíritas no meio também, dizer espírita também tem tudo quanto é lugar, mas não tem ainda tudo quanto é lugar. Olha só. Vamos colocar a música aqui, Rui, do CD novo do Castelan, na interpretação do Luiz Castro, porque senão daqui a pouco não dá tempo também da gente colocar uma hoje. E nós selecionamos aqui hoje a música Natureza, essa música, letra do Sérgio Santos e melodia também, mas na interpretação do Luiz Castro, do Grupo Castelan, que está no novo CD do Grupo Castelan, Novo Tempo, né? Natureza. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, que a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada. Quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito. Se sinto as mãos do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mar me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar. Viajando pela estrada, contemplando a natureza, todo verde a me mostrar. Na distância o sol poente, anunciando o fim do dia, que a noite vai chegar. Olho o céu todo estrelado, vejo a lua prateada, quanta luz, quanto esplendor. No horizonte o infinito, nosso mundo é tão bonito, sinto as mãos do Criador. Nossas flores são tão belas, os jardins na primavera, é a presença do Senhor. Tanta beleza só me traz felicidade, o som da mata me faz cantar, os passarinhos despertando a madrugada, tudo que sinto me dá força para amar, tudo que sinto me dá força para amar, tudo que sinto. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Espírita e nós estamos hoje com as nossas queridas irmãs de Pindamonhangaba, Paula Camargo e a Márcia Godin, que são trabalhadoras da Casa Transitória Fabiano de Cristo, falando sobre a arte no Espiritismo. Paula, você não quer passar para a gente, para os nossos ouvintes, o telefone para contato, como é que eles pode fazer para entrar em contato com vocês, para que vocês possam levar essa peça maravilhosa nas cidades, que pessoas que estão nos ouvindo? E qual o tamanho do teatro que precisa? Quer passar umas informações para as pessoas. Pois não. Nós somos o Grupo Espírita de Teatro Luiz Fernando Pica, da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Temos como telefone de contato da Márcia, 012-3642-1938. Você pode repetir? Pois não. 3642-1938. E temos o meu, 982-05-5890. Quem tiver interesse, nós temos a peça há 2000 anos. É um grupo de 19 pessoas, né? E a gente entra os detalhes de locomoção, a gente isso discute na hora de falar com as pessoas. Geralmente é uma parceria. Nós não cobramos nada, como já falamos, e a gente tem uma parceria com a casa, se ela tem um espaço, a gente pode adaptar. Aí fica em contato com a Márcia para acertar os detalhes. E para fazer a peça, que hora que vocês chegaram ontem aqui em São José? Então, ontem vieram três voluntários para organizar, porque como foi num centro, como o nosso amigo falou, nós colocamos uma estrutura de teatro, né? E para trazer mesmo a emoção do teatro. Geralmente a gente vem numa turma pequena, aqui é próximo a Pinda, nem sempre acontece, como quando nós viajamos para mais distante, vamos todos no dia e chegamos de manhã, por volta das 8h30, 9 horas, e só saímos depois que entregamos a casa toda organizada. É, ontem vocês devem ter saído do lado do Jeff, era para as 11 horas. Ah, acho que era um pouco mais, um pouquinho mais. É, quando é 10h15 eu fui para casa, né? Mas... Eu gostaria, se me permitisse, de fazer um agradecimento a todos que se mobilizaram para a apresentação, pelo convite, pelo senhor Vitor, do Jefa, que entrou em contato. Né? O grupo agradece, sim, profundamente, porque para nós é uma alegria muito grande o trabalho e ele proporcionou. Porque a última peça, quando nós fizemos, foi em 2012, e ele proporcionou a alegria da gente se reencontrar, porque muito a vida cotidiana acaba, né, mesmo trabalhando. E os artistas, né, os voluntários, os de boa vontade, nós somos de várias casas, na verdade. O grupo é da Casa Espírita, da Casa Transitória. Mas no grupo hoje nós temos voluntários da Casa Paz e Luz, da Casa Eurípides Bastanufo, da Casa de Apometria de Campos do Jordão e da Casa Transitória. Então, é uma reunião de voluntários de outras casas que começaram a conhecer a doutrina na Casa Transitória e depois foram buscando a vida foi levando para outros caminhos, né? Eu penso que seja isso. Então, olha, pessoal, está estourando o momento, só vou dar um tchau para vocês. Rodrigo. Só fazendo um errato aí, a música não foi eu que criei, tá? Só peguei na internet. Da Pantera Cor-de-Rosa, né? Da Pantera Cor-de-Rosa. Então, agradecer a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, né, e convidar até o próximo domingo você para entrar no nosso e abaixar o nosso aplicativo da Rádio Online Vivência Espírita no seu Android aí ou iPhone pelo iRádios. Rui. Eu agradeço o André, que está na máquina do som ali, o Helder. A Adriana, a Graça e a Camila que estavam aqui nos auxiliando nos telefones. E nós temos que pedir aí a Márcia que volte outras vezes aqui para São José dos Campos e também deixar o microfone para as suas despedidas, viu, Márcia? Eu agradeço a oportunidade que tivemos, tanto da apresentação de ontem quanto a essa entrevista, esse bate-papo aqui com vocês. Muito obrigada. Tá, e nós pediríamos para Paula Camargo também fazer a nossa peça de encerramento e os microfones estão aí para as suas despedidas. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade e gostaria de agradecer ao Ari pela informação sobre o Frei Fabiano, auxiliando-nos aqui, elucidando-nos, né, pelo esquecimento. E a todos os ouvintes que tenham uma ótima semana. E vamos então pedir a Jesus que neste momento, na tranquilidade de nossos lares, possam envolver com vibrações de amor, de serenidade e paz, para que compreendamos um tanto mais dos teus ensinamentos, do teu evangelho de amor, e te pedimos, Senhor, fortalecimento para que no dia a dia de nossas vidas consigamos executar pelas nossas mãos, pelos nossos corações, as tuas lições. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso planeta, para que tenhamos a tranquilidade de trabalharmos na tua seara e a confiança de que tudo passa. Fiquemos em paz e que assim seja.